BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido aqui pela Rádio Boa Nova, numa parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Hoje tenho como convidado Rui Fernandes. Vamos passar já a conhecê-lo e que saúdo também. Olá, Rui, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, a este espaço BLC3. Rui, queria e desafio desde já a apresentar-se quem é o Rui, portanto não é de muito longe aqui de Oliveira do Hospital, é até do distrito de Coimbra. Exatamente, sou natural de Lorvão, pertenço ao concelho de Penacova, fica sensivelmente uma hora daqui, pronto, tenho 28 anos, se calhar começava já pela minha apresentação académica. Pronto, muito bem, portanto já conhecemos o Rui, portanto é do nosso distrito. Exatamente. Rui, e passávamos exatamente à sua formação académica, portanto como okay. É que foi o seu histórico, a sua evolução na área da sua formação? Ok, enverdei pela área das ciências, estudei na Escola Superior Agrária de Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra. Tirei a licenciatura de Biotecnologia. Sempre teve o gosto por essa área? Pela área das ciências, sim, da biologia. Pequeno, sim. Já no liceu, já gostava assim dessas áreas? Sim, sim, sim, sim, sim, gostava. E depois na licenciatura é que me apercebi da grandeza que a biotecnologia abrange, as várias áreas da biotecnologia, desde a área da saúde, da área alimentar, a área do ambiente. Era isso que eu lhe ia até perguntar, que sim. Nos tentasse explicar um bocadinho por miúdos o que é isto da biotecnologia. Bom, no fundo a biotecnologia, de uma forma assim resumida, é colocar os seres vivos, ou parte dos seres vivos, ou sistemas biológicos, ao serviço do homem. Pronto, através de utilizando a tecnologia como base para atingir os fins que pretendemos. Por exemplo, um sistema biológico de biotecnologia que se utiliza, que se conhece perfeitamente, é até no fabrico do queijo, do pão, do vinho, pronto, a biotecnologia está muito presente. Antigamente, por tecnologia era mais rudimentar, uhum. Mas hoje em dia foi evoluindo e temos outros tipos de tecnologia associada a ela. Por exemplo, as enzimas. Exatamente, tipo leveduras, sim. Uhum. Através da fermentação obtemos o nosso produto alimentar que pretendemos. Ou seja, coisas simples, mas isso sim, coisas simples, sim. Isso é biotecnologia. É biotecnologia, exatamente. Então até as nossas avós que faziam o pão, ainda fazem. Exatamente. O pão, mas na utilização do fermento e o processo. Exatamente. De fermentação estamos a tratar. Eles estavam a aplicar a biotecnologia, exatamente. Sem saberem. Exatamente. Muito bem, portanto sempre teve este gosto por esta área, certo? Sim, sim. Portanto, depois enverdou por tirar esta licenciatura na Escola Superior de Agrária de Coimbra. Sim. E mestrado também? Sim, depois o mestrado foi, como eu vi que tinha esta abrangência de áreas, decidi especializar-me um pouco mais na área alimentar e daí tirar o mestrado de Segurança Alimentar na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Portanto, Segurança Alimentar. Exatamente. Porque é preciso que haja bastantes cuidados na área da alimentação. Exatamente. Hoje em dia os processos cada vez estão mais apertados em termos de legislação, tanto europeia como nacional, e é importante assegurar que esses processos não vão, os processos da indústria não vão causar problemas ao consumidor final. E daí ser importante haver o controlo e normas e segurança alimentar ao longo de todo o processo da cadeia alimentar. Sim, em todas as indústrias na área da alimentação é sempre exigida, sim, a presença de um engenheiro alimentar, sim. Não é? Sim, portanto, sim, cada vez mais. Cada sim. vez mais, é mesmo essencial, sim, que tal sim. aconteça, não é? Portanto, sim. E também o Rui estaria capacitado para esse tipo de funções. Exatamente. Numa empresa, caso sim, tal acontecesse. Exatamente, sim. Muito bem, portanto, estamos aqui junto talento de um jovem capacitado para este tipo de trabalhos. O que é certo é que o Rui acabou por estar aqui e está aqui perto de nós a exercer funções na BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, em Lagares da Beira. Rui, como é que aconteceu esta ligação aqui à BLC3? A ligação parte um bocado da minha vertente académica. Como a vertente académica estava muito associada ao fator laboratorial e de investigação, e a BLC3 também tem muito essa componente. E então foi fácil ligar a BLC3 comigo. No fundo, mas eu não comecei logo pela BLC3, já comecei a trabalhar antes. Eu tirei o curso em 2015, acabei a minha licença, pronto, a minha formação. Sim. Em 2015. Antes tinha ingressado por outros trabalhos, nomeadamente na Luziaves, na Figueira da Foz. Também na área da segurança alimentar. Não, tinha outra função, não que de segurança alimentar, tinha função de técnico de produção. Muito bem. Também pronto. Gostou dessas experiências? Sim, sim, adorei. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, exatamente. E aprendi muitas coisas, gostei e fez-me muito bem para crescer, sim. Claro. Essas experiências ajudam-nos sempre, não é? Exatamente. Quando estamos no início do nosso percurso, exatamente, ajudam-nos sempre a criar alguma bagagem. Foi o meu primeiro grande contacto com a indústria, uhum, sim. Portanto, mas explicava-nos então como é que aconteceu depois esta ligação com a BLC3. Exatamente. Depois tinha uns contactos no Facebook, que de amigos da licenciatura, e pronto, os chamados amigos em comum no Facebook hoje em dia, que iam publicando coisas da BLC3 do que se ia passando aqui. E pronto, e foi Mas a partir daí... seus que já estariam aqui, exatamente, a trabalhar ou a desenvolver, exatamente, exatamente, projetos de, sim, de investigação. E então fui-me apercebendo do que era a BLC3 a partir daí. E... Mas chegou a algum ponto de pensar, BLC3, Oliveira do Hospital... chegou a ponderar o que é isto em Oliveira do Hospital? Pois, não, eu confesso que não conhecia. Chegou a não acreditar muito bem isto. Pois, sim, é de uma coisa se diferente. Se fosse em Coimbra, sim, não é? Se fosse em Coimbra, uma BLC3 em Coimbra. Porque assim, e este espaço, o BLC3, o nome do nosso programa existe exatamente por isso, para darmos a conhecer este espaço BLC3 que está localizado no interiorzinho, uhum, de Portugal. Porque, de facto, há muita gente que desconhece que é mesmo em Oliveira do Hospital e na Vila de Lagares da Beira que está localizada a BLC3, por isso é que eu lhe pergunto, quando os seus amigos lhe diziam que de facto era aqui em Oliveira do Hospital que estava localizada a BLC3 e que eles estavam a desenvolver esses projetos de investigação, se o Rui de facto se questionava se isso seria verdade ou não. Pronto, nunca me questionei, até sempre acreditei que sim, que fosse esse. E depois como é que se deu então o passo para... Pronto, depois havia um anúncio de uma bolsa de investigação, né, onde estou agora, candidatei-me e pronto, fui a entrevistas e fui aceito. E qual é que era então essa candidatura? Pronto, neste momento é para uma... Sou investigador da Associação BLC3, numa empresa spin-off que se chama Micnatur. E era a candidatura era para este, exatamente, projeto? Exatamente, no projeto Micobioextrat. Se calhar falo um bocado da empresa agora. A Micnatur é uma empresa que desenvolve e investiga na área da micologia e produção micológica. Falamos de cogumelos. Exatamente. Tem funções desde o nível da conservação do inóculo, da semente de cogumelos aqui da zona, da zona autóctona, aqui da Lagares da Beira, Oliveira Hospital, que até temos espécies que antes daqui dos incêndios, que estão ali conservadas, temos a semente que designamos pelo micélio, que é aquilo que está... Digamos, a parte vegetativa do cogumelo, aquilo que está debaixo da terra ao longo do ano e que se dá a conhecer agora nesta altura pelos cogumelos, a frutificação do micélio, uhum, que agora é a época deles. Claro. E pronto. E que os próprios incêndios até colocaram de alguma forma em risco. Exatamente. Uhum. E por isso o banco de inóculo ser importante para termos esse material ainda possível de... Quem sabe um dia de poder reativar aqui na floresta. Uhum. Tem outros trabalhos que estão ligados com a digamos, com o estudo da interação das plantas com o micélio, porque há micélios que é parte da simbiose do micélio-planta, que são as chamadas as plantas micorrizadas, que têm o micélio na sua raiz, que há uma relação de interação entre planta e micélio, que é mais desenvolvida pelas minhas colegas da Micnatura. Uhum. Portanto, estão na fase ainda de investigação e de optimização, é isso? Sim, a minha função na empresa é mais a lidar com o micélio, desenvolver um meio de cultura com base em subprodutos da indústria alimentar, que são resíduos, não são bem resíduos, alguns são resíduos, outros não, da indústria alimentar, que pronto, são subprodutos que não são bem aproveitados pela indústria, não vão para o consumidor final logo. Acabam por ser aproveitados por nós, exatamente, não é? Sim, exatamente. E com base de produzir então o micélio desses produtos, estou em fase ainda de otimização, de desenvolvimento e pronto, depois tenho funções de analisar esse micélio que produzo, ver as suas condições em termos de nutricionais e microbiológicas. Ainda não na fase da produção. Da fase de produção, não, eu produzo só o micélio. Depois temos outra parte de produção mesmo dos cogumelos. Que já existe essa parte da produção. Já temos produção de cogumelos, e sim. E comercialização também? Não. Isso ainda não. Ainda estamos em fases de otimização se o nosso processo é seguro para comercialização e também ainda em investigação ver propriedades nutricionais dos cogumelos e também propriedades microbiológicas. Portanto, ali na Belci3 fazem-se coisas muito interessantes. Exatamente, sim. E vejo que gosta do que está a desenvolver. Sim, sim, sim. Portanto, não está sozinho, não é? Neste projeto. No caso concreto do micélio que o Rui está a estudar, está sozinho ou tem mais alguém consigo? Tenho sempre apoio das minhas, eu chamo as minhas chefes. As suas chefes. E na realidade são, que é a Inês Ferreira e a Cristina Costa. Que já passaram aqui. Uhum. Que me apoiam no dia-a-dia. Portanto, há sempre ali um trabalho de equipa, sim, não é? Sim. Rui, ainda, acho que ainda não falámos sobre isso, de quando é que chegou à Belci3? Cheguei há precisamente um ano. Um ano, portanto, sim. Já concretizou um ano de bolsa de investigação. Exatamente. Portanto, vai realizar mais um ano, é, sim, assim, não é? Sim. Como é que perspectiva o futuro? Teria gosto de continuar? Sim, teria gosto. Ligado à Belci3? Sim. Era a sua vontade continuar a integrar e fazer parte desta equipa de, sim, jovens investigadores? A equipa que tenho neste momento é espetacular, e sim. É? Sim, por isso, nesse sentido, desejo continuar, sim. Muito bem, portanto, um jovem de 28 anos, de Lourvão, Penacova, é relativamente perto, mas o Rui optou por residir, optou por ficar por cá durante a semana. Sim, é uma mais-valia que a Belci3 tem. De que a Belci3 tem de possuir uma residência e que eu e outros colegas usufruímos e mantemos cá. Ficar por, exatamente, cá, não é? E ao fim de semana regressa, arruma até a casa e visitar a família. Exatamente. E depois voltar até cá. Portanto, Rui, noto que tem uma boa impressão deste campus da tecnologia e inovação. Entre os seus amigos, conhecidos, familiares, que opinião é que partilha com eles acerca do campus da tecnologia e inovação? Eu, com a minha família, comento que estou satisfeito de cá estar, assim que os amigos não falamos muito de trabalho, não com os amigos. Poucas vezes que quando se vêem para falar de outras coisas, sim, exatamente. Muito bem. Rui, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova também dar conta daquilo que é o seu trabalho de jovem investigador, sim, um bolseiro de investigação também na Belci3, ligado então a esta spin-off Micnatura, portanto ligado à otimização e desenvolvimento de meio de cultura para a produção de micélio. Aprendi, exatamente, aqui uma designação nova. Também os nossos ouvintes se vão familiarizando com estes termos. É sempre bom saber o que é que vai sendo feito ali por Lagares da Beira, naquele campus de tecnologia e inovação. Muito obrigada. Obrigado por ter eu. Partilhado estes seus conhecimentos com